Meus irmãos, não deixe vossos filhos diante da televisão. Ela vai alienar vossas crianças. Eu posso ser o crime permanente. Eu posso estar no seu subconsciente. Você é um pivetinho no campinho jogando bola. Eu numa maldade te ganhando lá de fora. Cheguei tirando óculos, dando um psicológico, fazendo uma pergunta que a resposta era óbvia. Você joga pra caralho, hein? Parece o Pelé Rei. Prazer, meu nome é Joe, falo o seu que eu não sei. Meu nome é Zequinha, eu moro na vilinha. Meu primo chama Léo e Gabi minha priminha. Você não é daqui, porque nunca te vi. Eu jogo todo dia bola aqui nesse campinho. Verdade, eu sou estranho, gostei, cê é sabido. Eu tenho uma empresa, sou feliz, bem sucedido. Carro não é problema, dinheiro eu jogo fora. Minha goma tem piscina, agora tchau que eu vou embora. Aí cê vai embora, eu posso perguntar. Você é um político que vai nos ajudar. Eu quero um carrinho de controle remoto. O Léo uma bicicleta e meu pai ganha na loto. Minha mãe queria ter uma casa pra morar, porque ela trabalha sem poder realizar. Zequinha, eu quero ser apenas seu amigo. Mas se você quiser, pode trabalhar comigo. Eu pago pra você metade de um dólar. Se ajuda sua mãe, leva o resto pra escola. Seu trampo vai ser boi, cê vai ter que ficar parado na viela, atendendo quem chegar. Cê pega o dinheiro, entrega o negócio. Se você representar, no futuro é o novo sócio. Vamos olhar pras nossas crianças, que é a razão e o futuro e a esperança. A vida não é como o filme, cuidado com a face oculta do crime. Vamos olhar pras nossas crianças, que é a razão e o futuro e a esperança. A vida não é como o filme, cuidado com a face oculta do crime. A vida é louca, meu pai já me dizia. Viver no gueto vixe ou na periferia, tem que ser de fé, fazer rolê de a pé. Favela é sinistra, né? Sei qual é que é. Então liga os gambé, se ele quer saber. Pai, eu prometo representar você. Quero estudar, não ser mais um balista. Não tenho nada contra, se eu não gosto da polícia. Já matou meu tio, que era pichador. Também prendeu meu pai, 7 anos ele ficou. Sorte que eu sou novo e vim para mudar. Aí rapaz do rap, quem quiser pode colar. A revolução, ela não tem idade. Quem é vem no refrão, quem não é cola na grade. Vamos olhar pras nossas crianças, que é a razão e o futuro e a esperança. A vida não é como o filme, cuidado com a face oculta do crime. Vamos olhar pras nossas crianças, que é a razão e o futuro e a esperança. A vida não é como o filme, cuidado com a face oculta do crime. Ai pai, dá dinheiro pra mim comprar o carrinho de controle remoto que eu vi na televisão. Televisão, só serve pra enganar. Aí pai, chama o Rambo pra poder te ajudar. Outro dia eu assisti na tela do Plim Plim. Ele pega o inimigo, de repente faz assim. Engraçado é que eu notei que ele nunca morre. Os outros atiram nele, mas que bala ele corre. Aí pai, cê é adulto e vai me responder. Será que é verdade o que passa na TV? Aí Zequinha, senta aqui, papai vai te ensinar. Televisão só serve pra poder alienar. Te oferece carro novo, 50 prestação. Tá vendo o que eu te disse? Eles vendem ilusão. Pega as mina da antiga, que era tipo puta. Alô, quem tá falando? Fala que eu te escuta. Tem até atriz pornô brincando de criança. Filho, eu tenho esperança que Jesus irá voltar pra tudo organizar. No dia do juiz eu quero ver quem vai gritar. Aí senhor, espartei, demônio no seu nome. Eu fiz tudo certinho, ajudei quem teve fome. Apartai-vos já de mim, eu não vos conheço. O fogo do inferno, cês pagou, esse é o preço das suas trapalhadas, orgias que cê morra. Igual nas escrituras de Sodoma e Gomorra. Vamos olhar pras nossas crianças, que é a razão e o futuro e a esperança. A vida não é como o filme, cuidado com a face oculta do crime. Vamos olhar pras nossas crianças, que é a razão e o futuro e a esperança. A vida não é como o filme, cuidado com a face oculta do crime.